Capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E os filhos de Gomer são Asquenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabta, Rama, Sabteca, e os filhos de Rama, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Caunê, na terra de Sinai. Desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá, e Rezem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Anami, a Leabim e a Naftuim, a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Ul, Jeter e Mas. E Arfaxad gerou a Selá, e Selá gerou a Eber, e a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio.